Adoramos a ti, Señor. Adoramos a ti, Senhor. Cada um de nós, Senhor, uma vida de verdadeiros adoradores. Nossa adoração não seja no cantar apenas, mas nossa vida seja um motivo de louvor para ti, Senhor. Uma alegria, Senhor. Filhos que tu acompanha com os olhos, em todo lugar, para te alegrar com as coisas que tu observa em nós, Senhor. Nós te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Bem, amados, podemos sentar. Vamos meditar um pouquinho juntos. Ontem à noite eu estava na verdade eu já estava me preparando para ir dormir e estava pensando em hoje de manhã. Perguntei para o Senhor, Senhor, que palavra tu preparaste para amanhã? Como estou cheio de companheiros aqui, eu imaginei sempre assim que o Senhor está. E o Senhor me fez lembrar na hora esse texto de 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu comecei a rir porque diz, é a mensagem, procurando uma palavra, né? A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Bem, eu não tinha certeza que eu ia trazer qualquer palavra hoje aqui, mas eu resolvi escrever tudo. O que foi, eu fui ouvindo naquela hora ali. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que vocês já sabem, mas nós vamos nos alegrar juntos. Sabe que há alguns tempo atrás, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu trouxe uma palavra aqui entre os jovens e depois com outros irmãos sobre essa separação entre luz e trevas. Mas ontem à noite, eu pude apalpar um pouquinho o Senhor assim nesse assunto, porque ele diz que Ele é luz e não há nele treva nenhuma. É algo assim radical. A palavra radical nunca é bem ouvida, né? Mas aqui nós estamos vendo isso. Pode ser que tenha uma palavra melhor, mas Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Aí comecei a lembrar que quando Deus se fez carne, quando Deus se manifestou, vocês podem abrir João 1, Evangelho, né? Quando ele se manifestou, João 1, os primeiros 3 versículos falam de sua glória, de sua eternidade, de seu domínio. Depois diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Prestem atenção. Deus é luz. E Jesus disse que nós somos a luz dos homens. Mas ele não disse que nós éramos a luz dos homens apenas por causa de nosso testemunho glorioso, lindo. Porque senão um dia podemos ser luz, outro dia podemos ser uma vela apenas, e outro dia podemos apenas ser uma meia folha de janela aberta. Mas o Senhor disse que a luz, a vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e nós recebemos a sua vida, irmãos. Amém? Prestem atenção a isto, amados. Prestem atenção. Nós recebemos da sua vida. A vida dele é a luz dos homens. A esperança de Deus em nós é a sua vida. Cristo em nós. Essa é a esperança. Então, se Cristo se manifestar, as pessoas vão ver a luz. Amém mesmo? Estamos começando. Eu fiquei muito, muito alegre ontem. E porque eu estava vendo de novo coisas que já são muito conhecidas. Mas eu comecei a perceber que a vida dele habita em mim. E é impossível que essa presença do Senhor não se manifeste. Não só na minha vida, na vida de qualquer um de nós. Agora, alguns de nós vivem em ambientes assim complicados, né? Muita treva na volta, muita dificuldade, ambientes assim muito difíceis no trabalho, alguns até em casa. E nós clamamos aos céus para que venha a misericórdia e Ele nos livre. Mas a resposta dele é esta. A vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Vocês querem vencer? Deixem Jesus se manifestar. Satanás sabe que a vida está em nós. Mas ele faz um apelo para que nós nos manifestemos. Porque se nós nos manifestarmos, vai semear corrupção. Vai dar encrenca. Mas se a vida se manifestar, as trevas não prevalecem. Por isso que Cristo em vós é a esperança da glória. É tremendo. Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu quero dizer para vocês que agora eu não vou mais orar assim: Senhor, eu preciso que tu me dê luz sobre este assunto aqui, Senhor. Olha, não está errado orar assim. Eu não vou orar assim. Senhor, eu quero que tu me dê luz sobre este assunto. Eu vou orar assim. Senhor, mostra para mim o que está na tua mente, Senhor. O que está no teu coração, Senhor. Eu quero saber o que tu pensa, o que tu vê. Porque a tua vida é que é a luz dos homens. Ele mesmo, amados, resplandeceu em nosso coração para iluminar. Ele mesmo, viu, queridos? Ele mesmo. Ele mesmo. Por isso que uma pessoa que não recebe a Cristo não entende nada. Nada, nada. Estuda, estuda, estuda e fica do mesmo jeito. Ele é que resplandece em nós. Tinha um cântico que nós cantávamos, esta vida que me deste, meu caminho encheu de luz. Lembram? Quem lembra aí, os que têm um pouco mais de idade aí, né? Aleluia! Como eu cantei esse cântico sozinho? Ele é a luz. Então, meus amados, se nós não queremos estar em trevas, nós não precisamos só ficar separando as coisas ruins. Às vezes, para andar em santidade, nós ficamos separando o que é ruim. Passamos o dia inteiro separando o que é ruim. Nós precisamos manter comunhão com a luz. Porque as trevas nem chegam perto, queridos. Não prevalecem. Não prevalecem sobre nossa vida. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando todos aqui já são convertidos, todos já entregaram a sua vida para Jesus? Quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus falou aquilo que falou no Gênesis, pela primeira vez que Deus fala na Bíblia. Eu já repeti aqui não sei quantas vezes, mas vou repetir de novo. Quando nós chegamos em Cristo, diz a palavra em Efésios que Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele nos deu vida. Ele trouxe a sua luz. Mas no Gênesis, assim como na nossa vida, Ele chega dizendo assim, ó. Haja luz. Ele vê aquela pessoa que está precisando se entregar para Cristo, e quando a pessoa vem para se entregar para Jesus, a palavra de Deus sobre aquela vida, a palavra do Pai sobre aquela vida é: haja luz. E quando Deus diz haja luz, o que que acontece? Houve luz. Não tem conversa. Quando Deus diz haja luz, não tem conversa. A vida entra. A vida entra. Eu fui ao hospital há anos atrás, a pedido de alguém, fui ministrar com uma senhora que estava já para morrer. E ela tinha servido Satanás nessas macumbas aí, nessas coisas, toda a sua vida. E ela já estava lá com seus 80 anos, eu acho. E morrendo. E em trevas. E eu cheguei do lado da cama e comecei a conversar com ela. E o assunto estava meio difícil assim, a conversa. É difícil caber mais um quando o quarto está cheio de demônios, né, irmãos? Mas as trevas não prevalecem. Agarrei a mãozinha dela e disse para ela: o Senhor Jesus está aqui. Ele quer entrar na tua vida. Até agora viveste longe dele em trevas, mas ele está aqui, quer te estender o seu perdão. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Hoje ele quer estender teu perdão, o perdão dele sobre tua vida. E ela me olhou. Eu nem orei assim, sabe, irmãos, para expulsar aquela diabrada toda. Eu só disse isso para ela. E ela olhou para mim e disse: eu quero receber Jesus. Aí ela orou e disse que queria receber. E nada mudou, estava tudo naquela treva tremenda. Quando eu agarrei a mão dela, eu disse assim para ela: Senhor, a vida, Senhor, faz a vida entrar agora. Eu orei dessa maneira: a vida entra agora. Irmãos, o que eu vi com esse par de olhos aqui. A vida entrou, irmãos. E essa mulher olhou para mim, brilhando seu rosto. A vida, estava para enxergar a vida. E ela faleceu 2 dias depois. Vivinha da Silva. Eu me alegrei com aquele perdão, 80 anos de treva. Eu acho que tínhamos 80. E o perdão vem, né? Não leva em conta. Mas quando a luz entra, para onde foram aqueles demônios, eu não sei, porque nem se manifestaram. Não puderam prevalecer contra a luz. Nem houve aquela festa de demônios, sabe? Não houve nada. Eles sumiram. A vida entrou. Até eu fiquei impressionado. Eu que tinha pedido. Sua vida é a luz dos homens. Por isso ele colocou a sua vida em nós. Ele quer que essa vida, viu, meus irmãos, chegue a todos os homens. Vamos ler o Salmo 36, versículo 9. Em ti está o manancial da vida. Na Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz. Vemos a luz. Irmãos, prestem atenção. Vocês só podem ver luz. Vamos pensar assim, vocês só podem ver o que é celestial, o que diz respeito à vida de Deus. Nele, irmãos, só nele é que podemos ver Ele mesmo, não tem outro lugar. Só nele. Por isso que nesses quase 30 anos de fé, quando eu tenho que interpretar um texto da Bíblia, em vez de olhar os originais, eu olho para Jesus. Deixa eu ver como é que eu posso interpretar esse texto nele. Nele, na sua pessoa. Como dá para interpretar isto nele? Como ele faria isto? Se ele tiver que praticar isso aqui, como é que ele iria praticar? Porque a sua vida é que é a luz. E na sua luz é que nós vemos a luz. Não há outro lugar. Salmo 105. Por enquanto, só mostrando uns textos conhecidos aqui para vocês. Bom, espero que todos os que vamos ver sejam conhecidos. Salmo 119, 105, bem conhecido, tem uns quadrinhos até nas casas, né? Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Vocês creem nisto? Por que andamos fora da sua palavra? Me digam isto. Que explicação nós temos para nós mesmos quando nós insistimos em andar fora da palavra? E pior ainda, quando nós concluímos que é o melhor para o momento. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Se não caminharmos na sua palavra, andamos em trevas. Pode pensar que não, mas pode saber que sim. Lá no Gênesis eu disse que Deus chega e diz, haja luz e houve luz. Aí foi quando nós nascemos em Cristo. A nossa justificação. Fomos justificados, luz de Deus, vida de Deus em nós, estamos vivos. Mas logo em seguida da justificação, começa o processo de santificação. E ele também está no Gênesis, no versículo seguinte, porque no primeiro versículo diz, haja luz e houve luz. E no versículo seguinte diz, leiam lá, a luz que ele colocou em nós é boa. Ele fez separação entre a luz e as trevas. No Gênesis, na criação, no primeiro dia, ele decidiu uma coisa. Nunca andarão juntas a luz e as trevas. É por isso que nós nascemos do alto. É por isso que nós não somos da terra instruídos a viver com Deus. Nós não recebemos uma instrução para viver com Deus. Nós morremos. E para que isso ficasse bem definido, Deus mesmo morreu a nossa morte. Quando ele foi levantado na cruz, diz que as trevas tomaram conta de todo aquele lugar. Escureceu por 3 horas. Não ficou um demônio no inferno, onde for que eles dormem. Eles vieram tudo para agredir nosso Senhor naquela noite até a hora da sua morte. Mas a vida estava nele. E as trevas não prevaleceram contra ela. Uma das palavras que Jesus falou com sua própria boca, que mais me dá alegria, é: está consumado. Como eu gosto de ler aquilo. Está consumado. Acabou. Acabou. Ele nos deu vida. E agora, irmãos, ele está fazendo separação. A vida e a morte não podem andar juntos. A vida e as trevas não podem andar juntos. Quando ele morreu, as trevas, eu acho que por um momento pensaram, vencemos. Vencemos. Parece que as trevas não iam prevalecer, mas prevaleceram. Houve um pouquinho, assim, um gostinho, acho que Satanás teve ali. Mas Deus o ressuscitou. Rompeu os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por que que não era possível que ele fosse retido por ela? Porque ele é a vida. E a morte não pode vencer a vida. João 8:12, irmãos. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Interessante aqui, vocês, não sei se observaram, ele diz que quem me segue não andará em trevas. Ele poderia dizer, pelo contrário, andará na luz. Mas ele não diz isto. Ele diz, não andará em trevas, porque terá. Viram, amados? Viram a... Os detalhes do texto é terá. Nós ficamos nos machucando às vezes para poder separar as coisinhas. Elas se acumulam, porque nós vamos abrindo mão da palavra do Senhor e vamos criando conceitos na nossa própria sabedoria. e as trevas vão ocupando lugar devagarinho no nosso intelecto e vão controlando nossos pensamentos. Mas se vocês se sentem assim ou se sentiram assim, digam, mas a vida está em mim. Então agora, em nome de Jesus, a vida vai se manifestar e as trevas vão dar fora da minha mente, do meu coração. Não pode vir. Não podemos ter uma sabedoria daqui. Nós temos que usar a sabedoria da vida de Deus. A sabedoria celestial. Lembrei de um texto de Isaías. Isso eu lembrei agora. Isaías 5. Olha só, ai dos que são sábios a seus próprios olhos. E o que que diz aí? Sábios a seus próprios olhos e prudentes. Toda a prudência que deveria vir do céu e da palavra do Senhor, a prudência vem de seu próprio conceito. Pode escrever em cima desse versículo, trevas. Nós temos que andar como Jesus andou. Vamos voltar lá para 1 João, onde já lemos o versículo 5. Primeira João 1, agora vamos ler o versículo, vamos ler o 5 e até o fim ali. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou seja, se andarmos em nosso próprio conceito, porque, irmãos, nós temos uma ideia de que andar nas trevas é só andar em coisas grosseiras. Nós temos uma ideia de que andar nas trevas é impureza, roubo, mentira, adultério. A vida de Jesus é que é a luz dos homens. Se nós andarmos na opinião e no conselho de Adão, andamos em trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Agora, se andarmos na luz como ele está na luz, então mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Toda vez que fala do nosso relacionamento com a luz, a palavra sempre ou diz ou sugere comunhão. Comunhão com a luz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. E a sua palavra não estando em nós, não há luz no caminho. Não há luz para frente. É por isso que lá na frente, nós então nos enrolamos em nosso próprio conceito e começamos a procurar como é que eu resolvo, como é que eu resolvo, como é que eu saio dessa, como é que eu saio desta. E às vezes liga para os irmãos, liga para o discipulador. Como é que eu saio, como é que eu saio? Porque a palavra já perdeu sua influência. E seu governo. Efésios 5:8. Olha, toda vez que vocês quiserem uma mensagem da palavra de Deus, lembrem sempre para o resto da vida de vocês que a mensagem é esta. Porque está escrito assim. Qualquer mensagem, a mensagem é esta. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vocês já tiveram a experiência de reprovar uma obra infrutífera das trevas na vida dos irmãos? Meu Deus do céu! Às vezes ela é bem recebida, às vezes vem um vento de volta. A palavra de Deus diz, não sejais cúmplices naquilo que é trevas, mas reprovem. Pode dizer para o irmão, versículo 14, pode dizer para ti mesmo, né? Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. É Cristo te iluminará. Ele é o único que pode iluminar. Sabe que o lugar onde estão os mortos é no mundo, viu? Tudo que diz mundo, diz morte. Quando ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ele diz, sai do mundo, sai do mundo. Porque ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. No mesmo Efésios 5 diz assim, ó, versículo 1, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí agora a gente volta para aquele texto que diz, Deus é luz, não há nele... O que que não há nele mesmo? Então, vem para nós então que temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Aliás, foi exatamente isto que Jesus fez. Jesus imitou Deus. De tal maneira ele imitou, que diz que a plenitude habitou nele. Aprouve a toda a plenitude habitar nele. Nele habitou toda a plenitude. A ponto de Hebreus dizer que ele é a expressão exata do seu ser. Tremendo isto. Por isso que ele disse para Tomé, quem vê o Pai vê a mim. Eu sou a expressão exata do Pai. Eu e o Pai somos um, fazemos a mesma coisa, pensamos a mesma coisa, agimos da mesma maneira. O Pai está aqui em mim. Jesus está dizendo, olha, o Pai está aqui, mas se vocês acham que ele não está aqui, então se ele estivesse aqui, vocês não iam ver diferença nenhuma entre o que estão vendo agora em mim e o que veriam nele. Porque nós somos a mesma pessoa, somos um e agimos da mesma maneira e pensamos igual. Essa tem que ser a nossa oração. Amém, amados? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Por que que nós somos tão teimosos em nossos próprios conceitos? E deixamos as trevas ocupar espaço em nossa mente e garantimos que não há trevas. E não aceitamos quando essa obra é reprovada. Mas em comunhão com ele, ele pode nos dizer assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam vossas boas obras. O que, que são as boas obras? As únicas boas obras que o mundo tem que ver em nós são as que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não são boas obras que nós vemos que o mundo faz, então nós vamos fazer igual. Para que as pessoas vejam que a bondade do mundo também está em nós. Não, irmãos. As boas obras são as obras da luz. Deus manifestou em nós pela vida de Jesus. Não tem como errar, porque a vida está em nós. Deixa eu falar um pouquinho lá do Adão de novo. Hoje não era dia para falar de Adão, falar de Cristo, mas... só recordar uma coisinha com vocês. Deus criou esse homem para que a vida de Deus viesse habitar nele. Tinha uma árvore lá que chamava Árvore da Vida. Outro dia, eu até vou falar sobre isso mais adiante, mas vou só dar um toquezinho aqui. Outro dia o Rogério perguntou assim, vocês já pensaram qual é o fruto que tinha naquela árvore da vida? Era uma árvore, né? Era uma árvore mesmo, estava lá no jardim. Que fruto que era que tinha nela? Bom, a gente não sabe o fruto da árvore, uns dizem que é a maçã, né? Mas que fruto era o fruto da árvore da vida? E o Rogério disse, era amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele disse assim, olha, onde colhesse naquela árvore ia colher isso. O fruto do Espírito. Adão não quis o fruto do Espírito. Adão não quis a manifestação da vida. Não foi a Eva que não quis, foi o Adão que não quis. Quando as trevas entraram, a primeira coisa que o Adão fez, se escondeu de Deus. Deixa eu perguntar para vocês assim, com todo cuidado. Algum de vocês anda se escondendo de Deus aí? Não? Se vocês estão se escondendo com alguma coisa das trevas, saibam que Adão fez isso também. Vocês têm cara que fez igual. Mas o nome dele é Adão. Adão se escondeu de Deus. Nem por isso Deus deixou de procurá-lo. Porque já tinha decidido que a humanidade, a vida ia habitar na humanidade. Procurou Adão. Onde é que tu está, Adão? Ah, eu ouvi a tua voz e tive medo. Puxa vida. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Deus é luz e nele não há nele treva nenhuma. Ouvi a tua voz e tive medo. Eu me criei lá naquela terra que vocês já sabem onde é que foi, né? E a gente tinha medo quando apagava a luz, né? Mas no Império das Trevas é diferente. O medo é quando acende a luz. Então, se nós estamos nos escondendo da luz e fugindo da luz, nós temos que saber que Deus é luz, não existe trevas nele. Então, tem que vir para a luz para ficar à vontade na presença do Senhor. Adão se escondeu. Vamos dar uma olhadinha no Jó lá. Coitadinho do Jó. Passou um trabalhão, mas deixou tanta coisa escrita para nós aqui, né? Jó 24. Eu não sei nem se foi ele que escreveu, mas enfim, foi a vida dele. Jó 24, versículo 13. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Antes de continuar a leitura, digo assim, olha, nunca falem perto de mim, por favor, o que eu já ouvi de vários irmãos, que vocês têm colegas de serviço que são mais amigos de vocês do que os irmãos. Nunca me digam isto de maneira que eu ouça. Por favor, os perversos são inimigos da luz, e a amizade do mundo é inimizade com Deus, então não quero essa conversa. Nós estamos fugindo da palavra, fugindo da palavra. Agora já estamos nos repreendendo por e-mail, agora já estamos nos repreendendo por Facebook, Orkut, agora a gente está corrigindo, repreendendo, fazendo tudo ali. E a palavra diz, vai ter com teu irmão. Nós não vamos mais ter com o irmão, não olhamos nos olhos. Não precisa. Aí ele está online. Eu não quero saber se o irmão está online, eu quero saber se o irmão está na minha frente. Para eu poder repreendê-lo, corrigi-lo ou animá-lo. E se nós estamos buscando o conselho dos amados do trabalho, daqueles que são uma bênção, não se esqueçam, os perversos são inimigos da luz. E podem ler até o versículo 16 depois, agora não vou ler porque senão vai muito tempo, mas é lindo o texto sobre isto aqui, bem claro aliás. O versículo 16 diz que nas trevas minam as casas, falando dos adúlteros, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Agora vamos para João 3,16. Você lembra de João 3,16, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê no Senhor já está julgado. Porque não crê no ingênito Filho de Deus. Aí diz que o julgamento é este. Olha, pode sublinhar. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. Esse é o julgamento. Veio luz. Jesus disse para os fariseus, se eu não tivesse vindo, não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora o pecado de vocês subsiste, permanece, não tem volta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, portanto aborrece a Deus. E não se chega para a luz, a fim de que não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabe que às vezes eu ouço umas confissões, aqui, umas confissões de alguns irmãos que estão voltando à comunhão. Mas eu confesso para vocês que eu fico olhando aquela confissão e digo, fico pensando, pô, esse cara cansou. Cansou das trevas. Mas não viu a luz. Às vezes a gente diz assim, não aguento mais, vou parar com esse negócio, não aguento mais, vou ficar lá. Mas não é isso. Não é cansar das trevas. É vir para a luz. E a gente só vem para a luz com duas atitudes bem claras, bem definidas e com quebrantamento. As duas são arrependimento e confissão. Ninguém sai das trevas para a luz sem arrependimento e sem a confissão de pecados. Ninguém, ninguém. Versículo 21 diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a palavra do Senhor é que se aproxima da luz. Pratica. Antigamente, agora não tenho ouvido mais, mas antigamente a gente ouvia lá, quando eu estava lá numa denominação que eu estava antes, havia uma rodinha para discutir a questão do arrebatamento da igreja, né? Pois é, mas quem será que vai? Quem será que não vai? Então a gente já tinha mais ou menos uma ideia dos irmãos que não iam e dos que iam. Nós sempre estávamos incluídos entre os que iam. Mas quem se aproxima da luz são os que praticam a verdade. Esses é que vão para sempre morar com a luz. A luz é que vai a nos levar sempre para morar com a luz. No céu não tem cortina, viu? Esse negócio de abafar a luz assim, eu acho que não existe lá. E eu oro ao Senhor para que na minha casa, na minha vida, que é a casa dele, não haja cortinas. Não haja lugares que possam proteger determinado ambiente. Mas a luz entre, habite e resplandeça. Atos capítulo 26. O Senhor se encontra com Paulo, constitui o Paulo uma testemunha, e no versículo 18 ele diz para o Paulo que ele estava enviando Paulo para os gentios, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Às vezes nós pregamos o evangelho porque nos valemos do texto que ele veio buscar e salvar o perdido, então nós vemos que a pessoa tá mal. Ela está mal, a vida dela está mal. Nós pregamos o evangelho para que, nem percebemos, mas nós pregamos o evangelho para que ela melhore de vida. E nos alegramos depois de convertida que ela dá um testemunho, puxa, minha vida mudou. E isso é verdade. Mas a ordem de Jesus é para abrir os olhos, para que saiam das trevas. E trevas, irmãos, não é daquela quantidade de coisa ruim que a pessoa faz, meus irmãos. É sair daquela pessoa que afrontou o Senhor e trouxe a morte sobre a terra, que é Adão. Então é para converter das trevas para a luz. É para dizer para o meu amado, tu está morto e Deus quer te dar vida. Teu problema não é que tu está mal. Teu problema é que tu está morto. Porque se está mal, está vivo. Às vezes nós pregamos o evangelho pensando que o sujeito está moribundo. Está mal. O cara está mal. Não, ele não está mal. Ele está morto. Ele precisa vir para a luz. Converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Do domínio do diabo para Deus. A fim de que, aí sim, para receberem remissão de pecados. Para ficar bem prática a palavra desta manhã, que foi meio improvisada, não por mim, né? Quer dizer, por mim, né? Pelo Senhor não, né? O Senhor não improvisa. O Senhor tem tudo no seu coração. Gálatas capítulo 5, está ali uma lista da... Gálatas 5, 19. Vamos pegar uma listinha das trevas e uma listinha da luz. Estão bem claras. Cinco, 19 são as trevas. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia. O primeiro grupo aqui de impurezas, né? Depois o segundo grupo que já são... A chefa ali é... Idolatria. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Tudo isso é trevas. Idolatria, feitiçaria. Vocês sabiam que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Imagina se nós chamássemos os irmãos que se põem em rebeldia, se nós os chamássemos de feiticeiros. Bah. Ia voar uma cadeira na nossa cabeça. Mas a Bíblia diz isso. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Volta e meia tem que apagar um incêndio aí por causa de bebida. Não é água mineral, não. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu estava dizendo daquela separação que nós fazemos, quem vai ser arrebatado, quem não vai ser arrebatado. E agora eu vou concluir o pensamento. Chegaram para Jesus e disseram para ele: tua mãe, teus irmãos, estão lá fora, querem te ver. Aí Jesus disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São os que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam. Esse é o meu povo, essa é a minha família. Eu vou morar sempre com esses. Sempre vou morar com esses. É minha família. Ouvem a palavra lá do meu Pai e pratico assim como eu faço, eles fazem. Nós só podemos morar juntos para toda a eternidade. Andar na luz. Mais um pouquinho ali para Efésios de novo. Efésios 5, 10, de novo, mais um pouquinho, diz: provando sempre que é agradável ao Senhor, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Esse 5, 11 é a mesma coisa que o Salmo 1. Se vocês quiserem abrir Efésios 5, 11, assim, para deixar ele mais claro, peguem o Salmo 1. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Não aquele sábio de Isaías 5 lá, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Insensato quer dizer com uma mente comprometida com as trevas. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho ou com qualquer outra coisa, né? No qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E principalmente sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. E depois ele segue com coisas práticas que fazem separação entre luz e trevas. É que nós não vemos. Mas ele vem falando todo o capítulo 5, é ser imitador de Deus. É separar a luz das trevas, separar a luz das trevas. Aí ele segue: as mulheres sejam submissas, os maridos amem as esposas, os filhos obedeçam aos seus pais, os servos obedeçam aos seus senhores, os senhores tratem bem os seus servos. Tudo isso é para separar as trevas da luz. Porque no mundo é o oposto disto aqui. E por fim ele manda tomar toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a justiça de Deus, é a verdade de Deus, o evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. Diz aí para o teu irmão que tu é filho da luz, pode dizer, vai com firmeza. Sou filho da luz. Aleluia. Esse filho da luz que está na palavra, tem um livro aí que é o filho da luz, não, esse aqui. Ó. Sois filhos da luz. Filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Amém? Não somos. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 João 2,8. É rapidinho, tá? Agora começou a aparecer texto aqui, né? 2,7, amados, 1 João 2,7, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo que é desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Olha os detalhes dos textos que passam despercebidos. O mandamento de Deus é aquilo que é verdadeiro nele e em nós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Até agora. Que é bom que é só até agora, não diz sempre, né? É até agora. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que odeia, porém o que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, nem sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha, irmãos, tem muita coisa para ler sobre isso, mas vou encerrar mesmo lendo João 12. Eu acho que esse assunto nós iríamos até umas 6 da tarde, né? Os que trouxeram uma barrinha de cereal aí iam estar bem, mas João 12, 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai, quanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Daqui a pouco o Senhor vai dar uma liberada maior aí para as trevas tomarem um tempo sobre a terra maior do que já estão. Mas nós temos que andar agora. Andar com a luz, para que as trevas não nos apanhem. Um irmão me contou um sonho a meu respeito, não era bom o sonho. Aí eu disse para ele, vamos orar. Nós caminhando já começamos a orar. Eu disse, Senhor, por favor, que as trevas não me apanhem. Não me peguem. Versículo 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. É possível, irmãos, viver só no que Jesus disse, irmãos. É, mas é complicado, né? Porque a gente sempre tem uma opinião, né? Vamos ficar de pé e vamos ler o 46? Eu vim como luz para o mundo. Vamos ler juntos? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça as trevas. Tudo que é natural é trevas. Bom, iogurte natural não é, tá? Mas tudo que vem da mente do homem é natural. O humanismo está querendo tomar conta da terra e a Bíblia diz em Isaías 60 que as trevas estão enchendo a terra. Acho até que vale a pena ler mais um, né? Isaías 60. Lembrei agora, irmãos, fazer o quê? Dispõe-te, Isaías 60, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Em Filipenses 2,15 diz que somos luzeiros no mundo. Luzeiros no mundo. Eu estava dizendo do humanismo. É o homem que se exalta. As trevas estão tomando a terra. E para a humanidade a terra está ficando melhor agora. Os relacionamentos estão melhores. O ser humano está sendo mais protegido, mais guardado e mais honrado. E mais destruído. As trevas. Lá em Apocalipse diz que o número 666, tenham cuidado, que é o número de homem. Os irmãos já escreveram tonelada de livro para dizer que aquele 666 vai ser um número lá que vão ser colocado na testa de alguém. Olha, eu já não tenho tanta certeza assim, mas isso é só uma opinião. Mas que eu estou vendo que é número de homem aquilo lá. Porque o homem está querendo se pôr na terra e colocar Deus de lado. Humanismo é isso aí. É o homem. Jesus repreendeu Satanás e disse, para mim tu é motivo de tropeço, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Então nós, que somos filhos da luz, vamos cogitar das coisas de Deus. Porque Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Amém? Obrigado, Senhor. Guarda nossa mente. Guarda o nosso coração, Senhor. Por favor, toma os nossos argumentos todos que temos, Senhor, que aprendemos, que armazenamos, e tudo que não é teu, Senhor, nós te autorizamos a remover da nossa mente. A tua vida que está em nós prevaleça com tua palavra, com tua autoridade, e as trevas que estão em nós não prevaleçam e não se mantenham e sejam jogadas fora pelo poder e pela presença da vida do Senhor Jesus. Nós renovamos nossa aliança contigo, Senhor, e te dissemos que não queremos treva nenhuma na nossa vida. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Aleluia! Vamos andar na luz? Então, em nome de Jesus.